Meditação do Perdão. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche os olhos suavemente e traga a atenção para a sua respiração. Inspire lentamente e profundamente pelo nariz. E solte o ar pela boca, liberando tensões. Mais uma vez, inspire serenidade e expire tudo o que não precisa mais carregar. Permita que o corpo relaxe e a mente se acalme. Neste momento você está seguro. Está aqui para se curar. Sinta o seu corpo sendo sustentado. Perceba o contato com o chão, com a cadeira, com a superfície que o apoia. Deixe-se repousar nesse acolhimento. Agora leve a atenção para o coração. Imagine uma luz suave, quente e amorosa nessa região. Essa luz representa o amor e a compaixão que existe em você, mesmo quando a dor tenta escondê-los. Respire profundamente. A cada inspiração, sinta o coração se expandir. A cada expiração, sinta o peso sendo liberado. Perdoar não é esquecer. Não é justificar o que machucou, é liberar-se do fato de carregar a dor. Apenas permita que o processo comece sem pressa, sem cobrança. Agora traga à mente uma pessoa com quem você sente que há algo pendente. Pode ser alguém que o magoou ou alguém que você tenha magoado. Visualize essa pessoa à sua frente em silêncio. Observe o que sente. Não force nada. Apenas perceba. E quando estiver pronto, diga mentalmente: eu te perdoo. Eu te liberto. Que você siga em paz. Se for difícil perdoar, tudo bem. Apenas respire e permita que o coração se abra aos poucos. O perdão não acontece de uma vez, ele floresce com o tempo. Repita em silêncio: eu estou disposto a perdoar. Estou disposto a deixar o passado ir. Sinta o coração se suavizando. Agora volte a atenção para si mesmo. Pense em algo que você ainda não se perdoou. Uma escolha, um erro, um arrependimento. Coloque a mão sobre o peito e diga internamente: eu me perdoo. Eu fiz o melhor que pude com o que sabia naquele momento. Permita que essa frase entre em seu coração. Respire fundo e sinta o alívio que vem do autoacolhimento. Perceba como o corpo reage à libertação. Talvez uma sensação de leveza, um calor ou até lágrimas, tudo é bem-vindo. Cada respiração é uma entrega. A compaixão começa quando você entende que todos erram, inclusive você, e que o perdão é um presente que você dá a si mesmo. Agora visualize uma luz dourada se expandindo a partir do seu peito. Ela envolve você e todas as pessoas que fazem parte da sua história. Essa luz carrega amor, aceitação e paz. Diga mentalmente: eu perdoo e libero. Eu aceito e sigo em paz. Eu escolho o amor. Sinta essa energia se expandindo, tocando o mundo ao seu redor. Permaneça por alguns instantes apenas respirando, sentindo o coração leve e tranquilo. Você está mais livre, mais aberto, mais inteiro. O perdão não muda o passado, ele muda o presente e, com isso, transforma o futuro. Agora comece a trazer a consciência de volta ao corpo. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba o apoio das mãos, dos pés, da cabeça. Faça uma respiração profunda. Ao expirar, imagine-se sorrindo por dentro, com gratidão. Você escolheu a leveza. Leve uma das mãos ao peito e sinta o coração batendo com suavidade. Esse é o som da paz retornando. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Observe o ambiente com calma e serenidade. Permaneça alguns instantes em silêncio. Respire fundo mais uma vez. E lembre-se, perdoar é libertar duas almas ao mesmo tempo, a do outro e a sua. Você acabou de praticar a meditação do perdão.